Porta siga. Ficou 06? Não, portão 03. 03. 03, 1896. Afirmo, pode prosseguir até o 02, Mike Alfa Hotel. Muito obrigado. Hotel Informa, Tempo Repórter, com a posição 05. Obrigado e um bom dia. Bom dia, Funara. Salvador, voo 1817. 1817, prossiga. Possível coordenar o 280 para Guarulhos? Sim, será coordenada Guarticópia. Não, eco. 680, será coordenada Guarticópia. Guardando 1817.